toujours fort là. Chama. Portal do Arrocha. DJ Palmix. O foda que eu sou oco pela sua safadeza. Vai só me enxerga quando tá o quarto escuro. Com raiva, juro, não mais. É que for! Que outra beleza. Mas te vejo aí, eu zero tudo. Você foi só cama, amor de momento. Era pra ser só cansa. Acabei me envolvendo. E tá com o melhor canto do meu cinema. Pega ele com ferro, vai pra presença. Tamo junto, hein?